Hoje subimos de fase. Isso me deixa à vontade. Éramos reis, jovens chinchala, quase nada para, por isso a bala. Fôssemos anjos, eu mirava nas asas, ninguém se acostuma com o cheiro da vala. Senhores de engenho viraram empresário, minha cultura foi apropriada. Mas tô ciente, sujeito à cobrança e se junta, minha conta ninguém paga nada. Soma, some, fecha, corre, não fode. Não consigo respirar, George Floyd. Quem que sofre se um de nós que morre? Ninguém sofre, largaram a sorte, largaram o pacote, largaram a beira da morte. Surdo pro que eles falam, cego pro que eles apontam. Fader na rima, metido Cezinha, a concorrência tá pronta. Contato na gringa, atira onda. Nós tá pelo certo, família salve, então quem que vai torcer contra? Hoje subimos de fase, lojas e rolê de nave. Pra te falar a verdade, isso me deixa à vontade. Hoje subimos de fase, lojas e rolê de nave. Pra te falar a verdade, isso me deixa à vontade. Jogadora tipo Marta, perigosa quando ataca. Venenosa tipo Naja, mãe é braba 10 e faixa. Família real, mesmo ganhando em euro, uma filha princesa. Esse é meu maior tesouro. Éramos reis e rainhas, fomos tirados do reino. E o medo deles é nós voltarmos pro topo. Hoje subimos de fase, hotel 5 estrelas, melhores lugares. Pra te falar a verdade, luxo me deixa à vontade. Hoje subimos de fase, hotel 5 estrelas, melhores lugares. Pra te falar a verdade, luxo me deixa à vontade. Hoje subimos de fase, loja de rolê de nave. Pra te falar a verdade, isso me deixa à vontade. Hoje subimos de fase, loja de rolê de nave. Pra te falar a verdade, isso me deixa à vontade.